Bom dia, eu sou o Mike Bravo Romeu, informando o câmbio de reboque. Vicente. Ok, obrigado, bom dia. Bom dia. Estamos 170, autorizada a chegada a Mari, deixa para o nível 050, como que Salvador opera visual, que são no 0 e ele é sexy, o ajuste 1013, vento 100, nós, cursão 100 graus, com 7 nós. Deixa para o 050, vou direto a TAP, tá? 170. TAP para o 50, tá? 3, a 3170, velocidade do critério, reporta e iniciando a redução. Passamento, 3170, lista para 2010, o ajuste 1016. 2000, padrão, e 3, tipo de voadora. Contato direto do novo, tá 3170. E 9500, autorizada a chegada, Mari, deixa para 3 mil pés com ajuste 1013, Salvador para visual, pista 10 e LS SP, ajuste 1013, o vento 100 graus com 7 nós. Deixa autorizado Maré para 3000, azul 9500. 00 no 39, Serra Grande 39. 9500 solicita fazer o R9? Se possível. Sente o azul 9500. Autorizado Serra Grande 366. Serra Grande 366, 9500. Cinco zero zero, deixa até 2500. É 2500 pés, o nosso 00. Localizador visual Batista 3170. A 3170 completa com a torre 1895. 1895, bom dia. Bom dia, boa noite, 3170 da Sampa, está travada na 10. Estão 3170, livre pouso, pista no 0, 1 no 0 grau, 07 metros. Autorizado, pouso, está 3170. 2170, tela 14, direita no 211. 211, direita na 3. Considero, mantenha em escuta a via Alfa Juliette Porto 8. Alfa Juliette Porto 8, da 3, zona 70. Sul. 95. 95, graças. Sul, boa noite, azul 9500, final da 10, estabilizado. Sente azul 9500, continue aguardando a autorização de voo. Segue aguardando a autorização 9500. Baixa travado, 9500. 00. Direita da parte 3. Direita, parte 3. E a essa? Eco Alfa Kilo. Alfa Kilo, parte 3. siga na escuta. Poderia confirmar o quê? Pode, a gente está fora. É, o, qual é o horário do número do plano, senhor? Problema técnico, qual é a informação que você precisa? 119.80, a visibilidade está acima de 10 km, a temperatura está de 26 graus, o QNH está de 1 a 0, 1 a 2, o vento 1 a 0 graus com meia dúzia, a pista 10 está fechada devido ao desborrachamento, o nosso site está operacional, estamos operando visual, hora certa 0433. 6, no 422, definitivamente a Rio 3, vai de 0. Vamos esperar a pergunta com 6. contato. 3, 4, 3, 6, 6.